Alô. Oi, e aí, parceiro? Oi, e aí, irmão? E aí? Opa. Firmeza? Firmeza, graças a Deus, irmão. Tô ligando pra desabafar um pouco aí. Falei que... Madrugada, mó veneno. Tô aqui refletindo, imaginando. Isso aí, irmão. Como é que pode acontecer umas paradas dessas na nossa vida, irmão? São Paulo. Terra rica. Vários prédios. Mas tanta gente pobre. Tanta gente sofrendo. Tanta gente passando veneno. Vários irmãos. Tirando vários anos de cadeia. Pelo que fez errado. Num momento de desespero. Por uma falta de Deus no coração. Assim como eu, ninguém aguenta ver seu filho passando fome, né? Mas os patifes no comando do nosso país, fazendo várias fitas podres, não acontece porra nenhuma com eles, entendeu, irmão? Eu fiz várias fitas loucas mesmo. Mas o Deus com incentivo à necessidade, não aguentei ver minha coroa e meu pivete com veneno, não, irmão. Quero que você e outros entendam também que eu não quero que meu filho passe o que eu tô passando. Cadeia, desprezo de alguns que vivem ao meu redor. Alguns que usaram o que eu tive antes de eu cair aqui. Aí, desculpa, mas eu precisava de alguém assim como você pra desabafar um pouco mesmo, irmão. Tô ligado aí sua caminhada que tá assim mesmo. Você também já passou vários venenos também. Você tá ligado como é? Eu não sei se fala que eu tô vivendo. Não sei se fala que eu tô morrendo. Mas sei que aqui tá foda, irmão. Dias que se vão. Eu vivo sem perdão, morrendo na prisão. Ei, irmão, dias que se vão. Eu vivo sem perdão, morrendo na prisão. Mas aí, fé parceiro, muita paciência. Sua mãe se revolta, lamenta sua ausência. Pega a quadrada que você usava. Lembra sua fita que ela não gostava. Parceiro é foda, mas preciso dizer: seu filho não tá bem, precisa de você, sempre pergunta. Mas sua mãe não quer dizer, parceiro, onde anda você? Dias que se vão, eu vivo sem perdão, morrendo na prisão. Dias que se vão, eu vivo sem perdão, morrendo na prisão. Costa quente, várias vagabunda, baba ovo. Hoje dão as costas pra você e pro seu povo. O tempo do dinheiro, carro louco, equipado. Esse tempo sei, você era admirado. Onde o filho chora e a mãe não vê. Tem outros parceiros, assim como você. Várias fita louco, mundo cheio de perigo. Eu sei que quem não entra no sistema tá fudido. O diabo vive dando cordos, mano, abraça. Deus fica triste, o diabo acha graça. Excesso de luxúria, todo mundo sabe, é o caminho das grades. É o fim de sua liberdade. Fita podre tem, e vários bico tá. Só pra ver você rodar e segurar. Ele reza pra você ficar aí por muito tempo e pra ver sua família aqui no sofrimento. Aí eu tô ligado, tu, mas aí sim, mano. É, os bico que não gosta de você é sempre assim. O verme sorri, se sente o bandido. Diz que agora você vive fudido. Dias que se vão, eu vivo sem perdão, morrendo na prisão. Ei, irmão, dias que se vão, eu vivo sem perdão, morrendo na prisão. Irmão, carro novo, dinheiro, droga. Vai devagar pro meu seu pé. Cruzando excesso gostoso com o que você tem. Só que a casa caiu, parceiro. Cadê os que se diziam, meu amigo? Todo mundo numa boa aí. Eu aqui, mó veneno. É, parceiro. Dias que se vão, eu vivo sem perdão, morrendo na prisão. Irmão, mas eu tenho fé. Peço perdão a Deus. Tudo ainda chorarem pelo filho que eu dei, pela vida que eu tirei, pela vida que eu tirei, irmão. É, mas quem tem fé em Deus, ele nunca abandona. Nem mesmo você, parceiro, que tá em cana. Amar a Deus, mudar, pedir perdão. Aí, parceiro, não é vergonha, não. Prefiro ser um Zé, mas não tirado de cuzão. Também ser muito humilde, parceiro, aí não. Sou de legítima defesa. É, se for preciso, tiro pedras do caminho pra me manter vivo. Gente rica rouba, nunca se fode. Eles dizem que cadeia é mansão de pobre. Mas ainda há tempo de mudar, refletir seu rumo, sua história, dizer parei aqui, sua mãe, sua família, e a gente acredita que você salve até quem te imita. Falta de emprego e de oportunidade deixa os mano louco. É, nessa cidade alguns odeiam o meu rap, diz que eu falo palavrão. Então melhore a vida do meu povo, seus cuzão. Parceiro, aguenta firme, olha pra frente. Quem vive atrás das grades também é gente, também é gente. Pode crer aí, parceiro. Depois guru na quebrada aí que eu mandei um salve. Fica com Deus, irmão. Fica com Deus também, irmão, amém. Desculpa ligar essa hora. Melhor, não esquenta. Mas é que aqui tá foda, irmão. Liga minha coroa aí que os irmãos aqui estão agradecidos. Agradecido pelo Zoom, estão mandando um salve pra vocês aí também. Mais uma vez, fica com Deus, irmão. Até mais. Irmão, parceiro, fica com Deus também. Falou, irmão. Falou, irmão, amém. Dias que se vão, eu vivo sem perdão, morrendo na prisão. Ei, irmão. Dias que se vão, eu vivo sem perdão, morrendo na prisão. Irmão. Dias que se vão, eu vivo sem perdão, morrendo na prisão. Ei, irmão. Dias que se vão, eu vivo sem perdão.